O servo Moisés já descansa. O choro no deserto, a incerteza avança. Mas uma voz do céu quebra o silêncio e a dor, falando a Josué, o novo condutor. Levanta-te agora, é tempo de agir. Este Jordão, tu e o povo vão de transpor. A terra que eu prometi, eu dou em vossas mãos. Todo lugar que pisarem será das multidões. Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes. Como fui com Moisés, serei contigo a todo instante. Não te deixarei, nem te desampararei. A terra que jurei a teus pais, eu entregarei. Ninguém te poderá resistir por onde quer que vás. Mas da minha lei não te desviarás jamais. Medita nela de dia e de noite sem cessar, para que o teu caminho possa prosperar. Não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, e terás a vitória, a tua jornada será certa. Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes. Como fui com Moisés, serei contigo a todo instante. Não te deixarei, nem te desampararei. A terra que jurei a teus pais, eu entregarei. Então Josué se ergueu e ao povo ordenou: preparem a comida, o tempo do Senhor chegou. Em 3 dias passaremos para a terra possuir. E às tribos de Rubem e Gade ele se pôs a referir. Lembrem da aliança, passem armados à frente, até que seus irmãos descansem na terra que Deus concede. E todos responderam com uma só voz a bradar: faremos tudo o que ordenaste em qualquer lugar. Como a Moisés ouvimos, assim vamos te ouvir. Que o Senhor Deus seja contigo em todo o teu porvir. Quem for rebelde à tua ordem, este morrerá. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espante. Como fui com Moisés, serei contigo a todo instante. Não te deixarei, nem te desampararei. A terra que jurei a teus pais, eu entregarei. Por onde quer que andares, o Senhor teu Deus é contigo. Esforça-te e tem bom ânimo. Thank you. Disse tinha em segredo, Josué envia dois homens pra espiar o que viria. Em Jericó a muralha se impor, na casa de Raabe encontram favor. Mas a notícia ao rei já chegou, espiões de Israel, alguém alertou. Bateram na porta com ordem e furor, entregue os homens, gritou o executor. Mas ela os esconde no errado em meio ao linho, e mente aos guardas mudando o caminho. Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, o pavor do vosso Deus. Ao meu povo aterra, ele é Deus no céu e na terra, não há outro igual. Jurai por ele que me livrarão do mal. A minha família guardem da morte e da dor, e um fio de escarlate será o sinal do favor. No terraço à noite ela lhes confessou: ouvimos do mar que o Senhor secou, e dos reis amorreus que ele aniquilou. Em nosso coração o ânimo acabou, por isso eu peço, usem de misericórdia. Como eu vos salvei, me deem a vida por memória. Fizeram um pacto, um juramento ali: se não nos traíres, cumpriremos por ti. Tua casa e os teus, o sangue não cairá, mas este fio vermelho na janela ficará. Quem tiver pra dentro vai sobreviver, quem sair para a rua por si irá morrer. Bem sei que o Senhor deu esta terra, o pavor do vosso Deus. Ao meu povo aterra, ele é Deus no céu e na terra, não há outro igual. Jurai por ele que me livrarão do mal. A minha família guardem da morte e da dor, e um fio de escarlate será o sinal do favor. O escape se deu, voltaram a Josué com a certeza que vem pela fé. O Senhor entregou a terra em nossas mãos, e o medo domina os seus corações, e na janela o fio de escarlate, um sinal. Obedeceu, 3 dias esperaram na margem acampar. A ordem dos oficiais ecoa pelo ar. Quando a arca da aliança adiante avistarem, levantem-se e a sigam sem dela se aproximarem. 2.000 covados de espaço, um caminho a se abrir, por onde nunca antes vocês ousaram ir. Santificai-vos hoje, Josué alertou, pois amanhã o Senhor fará o que ele jurou. Quando os pés do sacerdote Senhor disse a Josué: hoje vou te engrandecer, como fui com Moisés, contigo vou ser. Ordene aos sacerdotes que levam meu poder, que parem no Jordão e vejam acontecer. E a arca da aliança do Senhor de toda a terra foi adiante do povo, encerrando a longa espera. O Jordão transbordava em dias de ceifar, mas quando os pés sagrados tocaram seu lugar, longe na cidade de Adão, a água se amontoou e o leito do grande rio por completo se secou. O povo atravessou em frente a Jericó, enquanto os sacerdotes firmes num só lugar em terra sã e só. Quando os pés dos sacerdotes nas águas repousarem, as correntes do Jordão em montes se farão, as águas que vêm de cima em muralhas ficarão, e o povo em terra seca finalmente passará. Nisto conhecereis que o Deus vivo no meio de vós está. Todo Israel passou, a pés enxutos atravessou, até que o último homem a terra prometida pisou, o Jordão se abriu e a promessa se cumpriu. Mas antes que um milagre, a memória o encobriu. O Senhor deu uma ordem a Josué, o seu leal: ergam 12 pedras para um memorial. Um homem de cada tribo do meio do Jordão trará uma pedra nos ombros para filhos no futuro perguntarem: pai, que significam estas pedras que aqui estão? Vocês lhes contarão que as águas se apartaram diante da arca da aliança. As águas do Jordão serão para sempre um sinal, para que o mundo veja e creia que a mão de Deus é forte e a sua glória. Como ordenado, as pedras de lá tirarão, do lugar onde os pés dos sacerdotes firmes estavam. E Josué outras 12 no leito do rio ergueu, um testemunho oculto que só o Senhor já leu. Os sacerdotes esperam a arca sustentar, até que o último homem pudesse atravessar. Tocaram terra firme. No instante em que saíram, o rio voltou ao seu cume. As águas retornaram ao seu lugar com força e com torrente. E o povo acampou em Gilgal, olhando para frente. Ali Josué levanta as pedras do Jordão e repete a história as pedras que aqui estão. Vocês lhes contarão que as águas se apartaram diante da arca da aliança. As águas do Jordão serão para sempre um sinal para que o mundo veja e creia que a mão de Deus é forte e a sua glória semeia. Conte a eles como Deus secou este rio, como fez ao Mar Vermelho, quebrando o desafio, para que todos os povos da terra conheçam o seu poder, e para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias, para sempre. Israel se abriu, não restava mais ânimo nem força pra lutar, mas antes da batalha Deus manda preparar. Com facas de pedra o Senhor ordenou circuncidar a nação que no deserto gerou. A geração antiga no caminho pereceu, quem venceu, até que todos sarem, fiquem no seu lugar. Hoje o opróbrio do Egito de vós retirei, a vergonha da jornada daqui arranquei. Por isso este lugar Gilgal se chamará. Nas campinas de Jericó, comerão do fruto da terra, o fim de todo o pó. E no dia seguinte, uma era se findou, o maná que caía do céu, para sempre cessou. O pão do deserto já não era mais preciso, a terra da promessa lhes deu paraíso. Josué ergueu o olhar, um homem imponente com espada a brilhar. És dos nossos. O inimigo, Josué perguntou. Não! Disse a voz celeste, pois o príncipe chegou. O príncipe do exército do Senhor, aqui estou. Josué se prostrou com o rosto sobre o chão, rendido à autoridade em plena adoração. Que diz o meu Senhor ao servo seu aqui? E a voz lhe respondeu como a Moisés no Horebe. Descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué obedeceu. Oh, se fechou, ninguém entra ou sai. O medo da muralha sobre a cidade cai. Mas o Senhor falou a Josué com voz de autoridade: eu já te entreguei o rei, os valentes e a cidade. Não será com espadas nem com força de um leão. A vossa estratégia será obediência à procissão. Senhor, por que nos trouxe essa humilhação? tivéssemos ficado do outro lado do Jordão. Josué falou: não temas, não te espantes, o luto acabou. O pecado foi julgado, a aliança se refez. Agora sobe a Ai, é a sua segunda vez. O rei, o povo e a terra na tua mão entreguei, mas com uma nova ordem que agora os darei. Fragilidade, eles pensarão que fogem como da primeira vez e deixarão a fortaleza com total insensatez. E quando a levantou com 30 mil a marchar. lugar. De noite a emboscada se pôs em seu lugar. E ao raiar da manhã, o exército avançou. O rei de Ai soberbo depressa os confrontou. Fingiram-se feridos e fugiram pro deserto, deixando o inimigo com o seu final bem perto. Eles saíram da cidade, a porta aberta ficou. Perseguidos que fugiam, mas o plano já virou. Josué estende a lança, o sinal que Deus mandou. A emboscada se levanta e o fogo começou. Olharam para trás e viram a fumaça subir. Não havia mais refúgio, não havia pra onde ir. A cidade foi tomada e o rei foi capturado. Desta vez os despojos a Israel foram dados. Ai se tornou um monte de ruínas e de pó. E sobre o rei enforcado o memorial de Dató. A lição foi aprendida na dor e na aflição, que a vitória só existe em plena comunhão. Pedras inteiras onde o sangue jorrou. Josué leu toda a lei, a bênção e a maldição, diante de todo o povo em santa congregação. Metade em Gerizim, a outra em Ebal, renovando a aliança no começo e no final. Yeah! verdade confessou. Tememos por nossas vidas, pelo que o teu Deus falou, que destruiria todos, por isso se enganou. Agora em tuas mãos estamos pra servir. Josué, os três rachadores de lenha para o altar suprir, tiradores de água para a congregação, salvos pela astúcia, mas em humilde condição. Total humilhação para todos. último a se erguer. Mandou mensageiros pra um exército tecer. Das montanhas do norte e do vale a se estender, cananeus, amorreus, eteus, todos a se envolver. Como a areia da praia, não se podia contar. Com cavalos e carros vieram para lutar. Junto às águas de Rei de Esbom, cada cidade um lugar. Desde o primeiro ao último, a mão de Deus os venceu. A herança prometida a Israel se deu. 31 reis ao todo, 31 reis ao todo, vencidos pela fé. sorte pela mão de Josué e Eleazar, cumprindo a direção. Mas os filhos de Judá trouxeram um ancião, Caleb, filho de Jefoné, com fogo no coração. E ele disse a Josué: tu bem sabes, meu irmão, o que Deus falou a Moisés em Cádiz na solidão. 40 anos eu tinha quando a terra fui espiar, e trouxe a resposta que sentia em meu falar. Meus irmãos trouxeram medo, fizeram o povo chorar. Mas eu perseverei em seguir a Deus e confiar. E Moisés naquele dia com um juramento me selou. A terra que pisaste é tua, pois a mim você honrou. E hoje tenho 85 e Deus me conservou a mesma força de antes, em mim ele guardou. Para a guerra ou para a paz, pra sair e pra entrar, minha fé não se cansou, nem o meu braço de lutar. Então ouve o meu pedido, depois de tanto esperar, dá-me este monte que o Senhor me prometeu. Tu mesmo ouviste naquele dia que os anaquins lá estão, gigantes em cidades fortes que causam aflição. Mas se o Senhor for comigo, como ele sempre diz, eu os expulsarei da terra e serei um homem feliz. Não quero um vale calmo, nem um lugar de descansar. Quero a terra da promessa que eu sei que vou tomar. E Josué o abençoou, comovido com a fé, e deu a Hebron por herança Caleb de Jefoné. A cidade do maior gigante agora era o seu lar, porque ele perseverou em seguir e em amar. E a terra repousou da guerra, mas a de Caleb ia vasta porção. Desde o deserto de Zin, na extremidade do sul, até o mar salgado, sob o mesmo céu azul, pelo vale de Nono, ao lado de Jerusalém, as fronteiras se estendendo para muito mais além, até o mar grande a oeste, o termo a se findar, a herança de Judá, segundo o seu lugar. E Caleb, perseverante, a sua parte recebeu, e os três filhos de Anaque de Hebron ele removeu. Cessaia e Mantalmai, gigantes a tombar, mostrando que a promessa ele foi conquistar. Mas para a cidade de Debir, um desafio propôs, quem a feriria tomar um prêmio com alegria, se pôs a lhe entregar. Não só uma, mas as duas, um presente sem igual. As fontes superiores e as fontes do manancial. E a herança se estendia em cidades a contar, nas planícies, nas Quis percebais e clagnomis a ecoar, uma terra vasta e rica para o povo habitar. Dezenas de cidades com suas vilas e seu pão.